Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos um convidado residente que vamos falar sobre a experiência das organizações da sociedade civil sobre o lobby e a advocacia. Primeiro, agradecer em nome da DEDAB, em nome do SIDOC, o convite que o senhor João Domingos recebeu acima da hora e aceitou o desafio. E passo-lhe a palavra a fim de prosseguir com uma resenha sobre o tema. Bom, na verdade, eu coloquei esse título desta forma, não porque fiz uma pesquisa ou um estudo às organizações da sociedade civil que trabalham com essa temática e trazer aqui experiências das organizações da sociedade civil em lobby e advocacia, mas isto é resultado de várias sessões de formações que temos estado a receber com um dos antigos doadores da DEDAB, que é a Oxfam. Estão recordados um mês atrás, sensivelmente, se a memória não me falha, eu fiz uma apresentação sobre comunicação institucional. Esta aqui também é um pouco sequência daquelas formações que temos para receber. Portanto, o que está aqui é um pouco o material que nós recebemos de um dos formadores que veio da Holanda, o Heb, para prestar essa formação, e uma parte do relatório que foram as conclusões do encontro, porque nesse encontro participaram aquelas organizações que foram financiadas pela Ação durante vários anos. E então, só para citar algumas, por exemplo, a ADRA esteve lá, a JPD, Plataforma Mulher em Ação e outras organizações que vieram de algumas províncias do país. Portanto, éramos mais ou menos 25 pessoas e a formação decorreu num período de 3 dias. Eu fiz os possíveis de fazer um resumo para poder fazer em pouco tempo, né? Mas trouxe aquilo que é o essencial, porque uma das tarefas que ficou após a formação era que cada organização devia elaborar um plano que seria a sua estratégia de lobby e advocacia. Portanto, eu tenho aí algumas questões que trago para que sirvam de reflexão para nós, porque depois temos que levar esse plano para o Oxfam novamente, para o consultor que esteve a prestar assessoria, no sentido de ele nos ajudar a aprimorar e melhorar o plano. Portanto, essa é a ideia inicial. Portanto, por favor. Por que incidência políticas? Quais são as razões para influenciar? Né? Existem várias. E a DW é uma organização também, como as outras, que tem influenciado uma série de coisas. Né? E influenciar pode ser processos, pode ser práticas, podem ser questões legais. Exatamente na questão da advocacia, existem algumas razões que foram elencadas aqui, que são os motivos do porquê que nós queremos influenciar. Podemos influenciar para ajudar o grupo-alvo, sem poder. Normalmente nas comunidades existem grupo-alvo mais vulnerável, lá grupo de mulheres, crianças, velhos, há sempre grupos que são mais vulneráveis na comunidade. Então nós fizemos a nossa advocacia junto dessas pessoas, para que essas pessoas que não tenham vozes possam também ganhar alguma voz e o seu direito ser protegido. Portanto, também nós fizemos isso para ganhar mais impacto, né? A advocacia, porque conforme vocês vão ver nas próximas apresentações, a advocacia é algo que é mais unilateral. É a própria organização que faz, não tem uma negociação com a outra parte. Eu posso fazer uma ação de advocacia sem precisar contactar uma administração. Faço uma campanha, por exemplo, para reclamar algum direito, por exemplo, vamos supor, eu faço uma campanha para reivindicar casas que estão a ser partidas. É algo que nós fizemos para chamar a atenção. Então, a advocacia é feita um pouco mais também nesse sentido, para trazer impacto a uma ação. Porque também que fizemos influência para políticas públicas que têm um impacto negativo no grupo-alvo. Como todos nós sabemos, existem muitas políticas públicas, mas muitas vezes algumas dessas políticas não têm um impacto positivo. Elas vêm com boas intenções, mas na prática, às vezes, viola o direito das pessoas e tem uma carga negativa. Portanto, também então, a ideia é influenciar para mudar esse impacto negativo das políticas públicas. Também influencia-se para aquelas políticas públicas que negam o grupo-alvo. Suponhamos que é uma política pública que limita aquelas pessoas deficientes físicos, por exemplo, que não lhes beneficia, não é? Então, nós podemos influenciar no sentido de proteger esse grupo vulnerável, né, que está excluído de uma determinada política pública. Eu não sei se existe alguma política pública por aí, mas as pessoas, por exemplo, que têm deficiência física, normalmente têm muitas barreiras. Às vezes não conseguem entrar num edifício porque não tem como subir, não tem rampa. Então, se calhar também fazer políticas assim de construção de edifícios que não protegem esse lado. Então há grupos que normalmente tentam fazer alguma influência para que esses grupos que são negados, né, possam também beneficiar das políticas públicas. Okay? Ou às vezes influenciamos porque não há políticas públicas, veja. Não existe uma determinada política pública. É por isso que estou a falar. Se não existe, então se calhar algum grupo pode tentar influenciar no sentido de que haja uma política pública virada nesse sentido, que todas as instituições, por exemplo, que tiverem que construir esse tipo de empreendimentos, que criem, né, esse tipo de facilidades para essas pessoas que vivem com deficiência. Nos táxis, por exemplo, eu tenho conheço um grupo de jovens que trabalha com essa questão de deficiência. E um dos grandes desafios que eles colocaram, né, por exemplo, era que nos táxis eles estão a ter muita dificuldade porque ninguém tem paciência de pegar as coisas dele, meter no carro. Aí eles dizem que não tem espaço para pôr a cadeira, então, que ele tem que ocupar dois espaços, um para pôr a cadeira dele, mais ou menos, e outro para ele sentar, e alguém às vezes tem que ajudar. Então, não há nada que... E também aqui só podemos apelar à consciência das pessoas para serem sensíveis, né? Mas não há nada que regula isso. Então eles sofrem um bocado com isso, né? Ok? Ou então também influencia-se porque não há execução de uma determinada política pública. Há muitas políticas públicas que existem por aí, mas na prática elas não são executadas. Estão nos papéis, estão nas leis. E como vocês sabem, como nós sabemos, devemos saber todos nós, as políticas públicas podem ser produzidas de várias formas. Muitas delas aqui em Angola, por exemplo, muitas políticas públicas são produzidas em formas de lei, né? Saiu uma lei, mas nessa lei está refletida também alguma política pública aí. Então, muitas vezes elas não são executadas. A ideia de influenciar é exatamente também para que se execute uma determinada política pública que está no papel, por exemplo, e não funciona, né? Ok? Portanto, tem aqui esta parte que é para tentar mostrar um bocado como é que funciona fazer o lobby, como é que funciona fazer a advocacia. Se vocês podem ver aqui, o papel do lobista é muito de conselheiro, é um papel mais de colaborador. Ele está lá presente com a pessoa, leva uma proposta, fala, leva ideias, mas a advocacia às vezes chega a ser mais de confrontação, porque eu faço uma campanha pública, por exemplo, né? Às vezes quem eu vou querer que influenciar para que tome uma decisão, às vezes pode ver negativamente essa minha ação. É diferente do que eu marcar, por exemplo, uma audiência, ir para lá conversar sobre os grupos que eu quero defender ou sobre uma determinada política que nós queremos influenciar. Portanto, o lobby tem mais esse condão de colaboração, de conselho, e a questão da advocacia é mais, tem mais essa componente de confronto mesmo. Então, pode-se fazer advocacia através de campanha, ações públicas, etc. Portanto, eu estive aquela hora antes de vir aqui a refletir com alguns colegas. Por exemplo, para nós a DW, nós fizemos mais lobby ou fizemos mais advocacia? E o que é mais eficaz para nós como organização? Fazer advocacia ou fazer mais lobby? Yeah, então são coisas que eu acho que podemos também depois refletir, porque nós depois precisamos montar uma estratégia nossa de lobby e advocacia, que depois vamos partilhar com o consultor que vai prestar esse apoio. Então é algo que podemos partilhar e cada um dar a sua ideia. Sim. Bom, eu não queria trazer muito definições, mas já falei um bocado sobre isso, que o lobby é um esforço sistemático, sobretudo informal, para influenciar tomadores de decisões. Né? É sistemático porque tem que ser planeado. De facto, aqui nós, por exemplo, entre nós fizemos lobby. Muitos de nós temos contactos, tentamos influenciar pessoas ou funcionários que estão nas instituições públicas que nós conhecemos, mas isto tem que ser de uma forma planeada. Por exemplo, nós precisamos construir mesmo, fazer, por exemplo, um mapeamento de quais são as instituições ou pessoas ou funcionários que queremos influenciar, quais são os objetivos que queremos para cada um desses que nós queremos influenciar, quais são as palavras-chave que queremos comunicar como organização para influenciar essas pessoas. Então, é algo que tem que ser planeado, não é tipo, saímos só agora, vamos tentar fazer um contacto com uma administração só assim, e não temos algo planeado, não é? Yeah? Então é informal, porque pode ser formal ou informal, mas normalmente às vezes tem sido os encontros informais às vezes resultam muito, porque quando, mesmo com as entidades públicas, às vezes quando você se encontra com uma entidade num sítio informal e conversa, às vezes a conversa flui melhor e é mais aberta do que ir lá num gabinete em que ele está muito ocupado, está mais preocupado em lhe despachar daqui a pouco. Então tentar também identificar essas oportunidades é interessante para quem quer fazer logo. Ok, pode passar. Ok, a advocacia também é para influenciar tomadores de decisão, funcionários, audiência geral, não é? E é normalmente uma ação unilateral, conforme já expliquei aquela hora. Sim? Mas existem também princípios para se fazer, né, advocacia e lobby. Um dos princípios é esse da legitimidade. Por exemplo, eu vou falar em nome dos outros, vou fazer uma advocacia ou um lobby em nome de um grupo. Qual é a legitimidade que eu tenho em relação a esse grupo que eu estou aí a falar? Qual é o interesse que eu estou a levar do grupo-alvo? É. Então tem que ter também legitimidade para você falar em nome dos outros, né? E tem que ter alguma credibilidade. Essa credibilidade é do lado da pessoa que vai fazer o lobby ou a influência. Por exemplo, eu sou DW. Qual é a credibilidade que um administrador tem a uma pessoa da DW que está aí fazer uma conversa, para fazer uma proposta? Tem. Como é que nós vamos fazer com que essa pessoa veja algum potencial, algum valor em nós como organização? Que propostas é que você está a levar para ele encontrar alguma credibilidade de que não, isto que ele está a me propor funciona? Até porque a organização já fez isso e aquilo, e dá alguma credibilidade naquilo que você está a fazer. Portanto, é preciso que tenha o trabalho qualidade, temos que ter argumentação e um valor agregado que você está a trazer para um eventual trabalho que se quer fazer, não é? Se está a trazer alguma coisa adicional, se não está a trazer nada, às vezes a influência não funciona, não é? E se também temos algum poder, né? Você tem a suficiente influência para fazer a mudança que você está a falar, não é? Tem contatos, tem dinheiro, tem alianças estabelecidas, então isso também é importante. Tanto a advocacia é possível em Angola? Essa é uma pergunta, né, que se coloca. As organizações da sociedade civil estão de fato a fazer lobby, estão a fazer advocacia? É possível ou não? Qual é o ambiente político, econômico, social que existe para fazer-se lobby ou advocacia? Existem vários. Pode passar, Cleber. Existem vários. É possível, sim. A conclusão que nós chegamos no encontro é que existe cada vez mais passos e possibilidade de dialogar com o governo em diferentes níveis, não é? Além disso, também existem possibilidade para controlar e monitorar as ações do governo. E isso, fala-se isso porque o próprio governo assumiu e ratificou determinados instrumentos internacionais e até mesmo na própria Constituição que permitem o cidadão ter essa possibilidade de, por exemplo, monitorar o trabalho que o governo está a fazer, controlar. Portanto, há esse espaço de oportunidade para fazer isto. A outra conclusão que se chegou é que há a existência de mais ONGs, de algumas ONGs com capacidade de fazer lobby e advocacia para o futuro, não é? Portanto, mas a ideia que ficou também é que há necessidade de investir na legitimidade das organizações, porque uma conclusão que se chegou é que muitas organizações falam em nome de grupos comunitários que eles defendem, mas quase que não trazem nenhuma legitimidade desses grupos, e depois a sua ação se torna pouco eficiente, não é? Porque, na verdade, quando depois se quer identificar os grupos para irem lá também, para os grupos falarem seu nome, você não tem coisas para mostrar. Então, isso também descredibiliza um pouco o trabalho das organizações da sociedade civil. Essa é uma conclusão também que o encontro chegou. O que podemos fazer, então, como organizações para reforçarmos o nosso trabalho? Alguns comentários ficaram no sentido de que as organizações devem desenhar estratégias de advocacia para a captação de recursos financeiros. Isso é um desafio também ao mesmo tempo, porque nos últimos tempos diminuiu muito doadores, por exemplo, que estão interessados em fazer, em apoiar ações de advocacia, né? Às vezes os doadores querem mais apoiar coisas assim, concretas, tipo você construir uma escola, essas coisas assim desse gênero. Esse tipo de ações parecem ser mais confrontativas e, então, o tipo de apoio para esse tipo de ações, para muitas organizações, vai ser muito difícil conseguir financiamento nessa área. Mas o conselho é que nós precisamos montar uma estratégia de como iremos fazer isso e como é que no fim essa tua advocacia vai provocar mudança de fato, ou para a comunidade, ou para uma lei em concreto, ou para uma política pública. Se haver isso, há alguma possibilidade, se calhar, de conseguir um financiamento. É preciso que haja também maior envolvimento da comunidade acadêmica em temas específicos sobre políticas públicas, porque notamos que uma das fragilidades também de tentar influenciar políticas públicas é o fraco envolvimento das instituições acadêmicas que estão, por exemplo, vocacionadas para um determinado tema. Vamos supor que estamos a falar de urbanização e as universidades que estão um pouco viradas nessa linha, ninguém dá opinião, os estudantes não imitam, as pessoas não imitem opinião sobre essa política em concreto. Então é preciso envolver essas instituições, até porque elas são imparciais. Estamos a colocar a coisa do ponto de vista científico e não partidário. Então tem também um impacto muito grande para influenciar as políticas públicas. As organizações não tá bom. As organizações devem envolver mais os grupos sem poder nas ações de advocacia. É uma outra conclusão. As organizações com experiência em ações de advocacia deviam liderar um processo de intercâmbio e troca de experiência sobre sucessos da advocacia. Penso que a DW principalmente também ficou com essa responsabilidade, e a ADRA e outras organizações que já têm experiência nesse âmbito de mudanças que têm provocado com a sua ação de advocacia, que partilhassem com outras organizações, porque isso estimula os outros também a fazerem coisas idênticas ou acreditar que é possível, né, ter esse nível de abordagem nas suas organizações. Né? O outro aspecto que se aconselhou muito é criar redes temáticas, por exemplo, que podem coordenar pesquisas ou mapping das decisões. Por favor. O timing do LOB é muito importante, porque às vezes nós fizemos LOB ou advocacia num momento em que ela já não vai produzir muito efeito. Por exemplo, está-se a produzir uma lei, ou está-se a discutir o Orçamento Geral do Estado, aquilo segue todas as fases necessárias, depois de ser aprovada, uma organização quer influenciar o processo. Aí é complicado, porque já está mesmo feita, mas o grande desafio da sociedade civil tem sido esse, é que são poucos os espaços de manobras que existem para você ir influenciando desde o início do processo. Às vezes o que se assusta é que a coisa já está feita e influenciar já é um pouco difícil para colocar na agenda aqueles pontos que nós achamos que deviam constar. Mas o timing é muito importante. Aqui a apresentação diz que a importância do momento oportuno. Por exemplo, na fase de orientação de uma política pública, as possibilidades e oportunidades de influenciar são muito altas, ok? Mas são muito baixas nessa fase de se tomar decisão, porque ali já está a se decidir e é muito mais difícil entrarmos nessa fase em que já está-se a tomar decisão para influenciar. Mas vejam que na fase mesmo de decisão ou implementação, a visibilidade é maior, né? Então, nós temos que saber qual é o momento oportuno em que queremos ou influenciar uma decisão que está a ser tomada, ou então dar visibilidade a alguma ação sobre aquilo que está a decidir para ter algum impacto diante das pessoas. Portanto, o momento é muito importante. Pode passar? Mas o lobby e a advocacia tem que ser proativo, né? Tem que ser proativo, e isso também está um pouco ligado com aquilo que falamos do timing. É preciso influenciar o mais cedo possível. Tem que se fazer propostas, tomar iniciativas, né? Porque às vezes também isso é um grande problema. Nós vamos para uma entidade ou queremos influenciar alguma coisa, mas você não leva mais problemas do que levar propostas ou soluções. E a DW, por exemplo, é uma organização que não tem um papel tanto confrontativo como algumas organizações. Nós somos uma organização que mostramos modelos, apresentamos propostas e tentamos influenciar práticas nesse sentido, não é? E esse tipo de abordagem, por exemplo, algumas organizações vejam que não, parece que está a favorecer mais o governo do que exatamente... Não, o nosso papel não é esse. Então, nós temos iniciativas, temos ideias e temos propostas de como é que a coisa podia funcionar melhor. E para quem quer fazer lobby, quer influenciar de facto alguma coisa, às vezes o confronto pode não ajudar muito. Antes, pelo contrário, afasta aquelas pessoas que nós queremos influenciar. Tá? Okay. Como chegar à proatividade? É preciso investir em relacionamentos, né? Temos que alargar a nossa rede de relacionamento, ser bem informado o mais cedo possível. Acho que uma das coisas boas que nós temos e que também partilhamos nesse encontro com os participantes que estavam nesse evento é o nosso website, que nos dá a oportunidade de ter muita informação e que nós podemos consumir informação que vem do website através dos vários documentos que lá existem. Por exemplo, uma das coisas que bem interessante que as pessoas estavam a dizer eram os recortes, né, do jornal, que ajuda, é? Quem às vezes fica sentado aí a ler coisas que não consegue comprar o jornal, mas tem essa oportunidade. Então, temos que estar bem informado também, e temos essa possibilidade de ter acesso a esse tipo de informações, né? É preciso também conhecer a agenda política, não é? Às vezes o que acontece é que nós nem sabemos o que está na agenda política na atualidade, porque a agenda política dos decisores públicos é diferente às vezes, e muitas vezes mesmo, da agenda política das organizações da sociedade civil e das comunidades. E vamos ver essa parte da agenda, porque é preciso às vezes tentar ver se o que está na agenda política das entidades públicas é a mesma coisa que nós queremos colocar na agenda, ou se é diferente de tudo. E como é que vamos gerir a situação? Não é? É preciso fazermos sempre uma análise regular do contexto, né? Identificar os atores e os que tomam as decisões a nível político, estabelecer alianças através de outras organizações, ex-políticos, meios de comunicação, ex-funcionários, às vezes também resulta. Há pessoas que já não estão a trabalhar num determinado departamento, mas têm muita influência ainda, porque às vezes são pessoas próximas do governador ou do administrador, e não ignora porque ele já deixou de trabalhar aí. Temos que continuar a manter essa relação para permitir que... Porque às vezes o próprio governador nem confia no trabalhador que está com ele ali, mas nele que já saiu. Então, pode ser que ele leve alguma coisa que pode ajudar, né? Então, estava a dizer da agenda política, e tem aí uma frase que diz: para reforçar a nossa legitimidade e credibilidade e fazer o nosso lobby e advocacia mais eficaz, é importante conhecer bem ambas as agendas e monitorar as mudanças. Então, colega, baixa só, por favor. Pode baixar, acho que isso aqui pode passar. Ok. O que é que está na agenda política? Está em que fase? E o que é que podemos fazer? Nessa altura eu coloquei uma série de coisas que foram discutidas em grupos, que demonstra o que é que está na agenda política atualmente e o que é que as organizações da sociedade civil gostariam que tivesse na agenda política. Por favor, pode passar. O que é que está na agenda política atualmente? O censo populacional, discussão do processo de implementação das autarquias, serviços de saúde e educação a nível municipal, implementação dos programas de combate à pobreza, requalificação dos municípios e cidades, programa de distribuição de água para todos, programa de ligações domiciliares, energia elétrica, sábado azul e amarelo, etc. Tem várias coisas que estão na agenda política atualmente. Mas a sociedade civil tem outras coisas que acha que deviam estar na agenda política. Algumas delas não estão aí. Por exemplo, uma delas é a participação inclusiva na elaboração da agenda política através de encontros periódicos com a sociedade civil. Porque a constatação é que há esse nível de participação das organizações da sociedade civil. Mas são aquelas organizações da sociedade civil que nós às vezes já conhecemos que são escolhidas para participar dos encontros. Então a sociedade civil acha que podia ser mais inclusiva, que outros grupos também podiam ter acesso à participação no desenho das políticas públicas. Ok? Que as políticas públicas deviam estar numa linguagem clara, simples e resumida e traduzida em várias línguas nacionais, não é? Essa também foi uma sugestão. A outra coisa é que houvesse divulgação das políticas públicas em todos os níveis, né? E outra coisa seria a criação de uma comissão independente de monitoria e avaliação de políticas públicas. Estamos a dizer comissão independente porque às vezes o que se passa é que faz-se uma análise mais do ponto de vista partidário do que de políticas públicas. Às vezes aqui no nosso, na nossa praça é difícil encontrar mesmo estudioso que pode, que fazem um comentário sobre uma determinada política pública sem essa paixão partidária. Está sempre virado lá com alguma coisa partidária. Então a ideia é ter uma comissão que possa monitorar e avaliar, mas sem essa, esse lado partidário, o político. Sim. Desenvolvimento de estratégias de advocacia e lobby. Existem mais ou menos 10 passos que nós vimos, e essas questões também vão servir para nos ajudar a montar a nossa estratégia de lobby e advocacia. São perguntas, se nós temos isso feito, preparado, se não, vamos ter que preparar. Por favor. O primeiro passo é clarificar os objetivos da organização. Qual é o nosso objetivo como organização, em termos de missão, objetivo e o valor agregado que nós trazemos para aquilo que nós estamos a defender. É, nós estamos, nessa altura, numa fase de discussão. O nosso plano estratégico está produzido, né? Precisa de mais contribuições e vai também nos ajudar a redefinir e clarificar melhor algumas coisas, né? Talvez isso pode depois nos ajudar. O segundo passo é identificar o grupo-alvo, para quem nós queremos fazer a nossa advocacia, o nosso lobby. Aos ministérios, às administrações, a que nível estamos a fazer a nossa advocacia, o nosso lobby. Também temos que colocar isso na nossa estratégia bem clara. O terceiro passo é elaborar os objetivos da advocacia. Qual é o problema que nós queremos fazer a advocacia e qual é a solução que nós apresentamos. O quarto passo, identificar os tomadores de decisão. Se identificamos o problema, não é? Quem são aqueles que têm poder ou influência para tomar decisão sobre aquele problema? Então tem que mapear, fazer um mapeamento dos atores que têm o poder de influenciar o que nós queremos. Né? Preparar a organização para fazer o lobby. Né? Capacidade, competências, quem vai fazer o que dentro da organização, quem tem capacidade para, por exemplo, no nível do município, quem vai fazer aqui, no nível da província, quem vai fazer, no nível central, se é possível, quem vai fazer. Temos recursos, temos pessoas, etc. Né? Sim? Identificar outros aspectos, outros atores pertinentes, aliados, opositores, neutros, né? Quais são os espaços que existem para colaborar e verificar se o lobby é possível. E o lobby e a advocacia, qual é o mais eficaz para nós? É claro que normalmente nós fizemos as duas coisas. Tanto fizemos lobby como fizemos a advocacia. Mas podemos também fazer uma análise se qual tem sido mais eficaz para a organização. E às vezes, normalmente, o aconselhável é que você comece com uma ação de lobby. E muitas organizações fazem isso. E quando já não dá certo, você opta por uma ação de advocacia. Porque, precisa agora que todo mundo veja o problema. Você partilhou primeiro com a entidade e tal, mas as coisas não estão a mudar, né? Então, se calhar, vai partir para uma ação de advocacia para dar maior visibilidade, né, no público em geral. Elaborar um plano de trabalho com os métodos, as mensagens, os recursos disponíveis e tudo, e implementar o plano de ação, né? Depois fazer o monitoramento e avaliação. Quer dizer que nós temos que montar isso e no fim do ano, por exemplo, podemos fazer uma avaliação de como é que a nossa estratégia de advocacia e lobby funcionou. O que é que conseguimos alcançar, em que nível de ministério ou de administração conseguimos fazer contatos, com que entidade, as entidades que mapeamos, se conseguimos ou não. Isso também é bom para, quando olharmos para trás, podemos ver como é que nós estamos a evoluir, né, como organização. Yeah? Por favor? Sim? Então, como estava a dizer aquela hora, é preciso mapear, porque influenciar eficazmente as políticas só é possível se você sabe onde se dirigir. Se dirigirmos a nossa ação no sítio errado, nas pessoas erradas, não vamos ter. Queremos o quê? Influenciar a nível do parlamento, do ministério, dos funcionários, né? Isso é feito através do mapeamento. Se vamos contactar os acadêmicos, se vamos contactar os meios de comunicação. Por exemplo, a ação de alguns em advocacia tem sido mais eficaz usando os meios de comunicação. Usam a rádio, falam, comentam. É. Nós fizemos várias coisas, mas eu, na minha opinião, se tivéssemos um bom desenho, se calhar era vermos e fazer uma análise profunda de o que tem sido mais eficaz para nós enquanto DW, né? Se é usando os meios de comunicação, se é usando esse contacto pessoal, se é usando os grupos, por exemplo, que nós usamos para fazer a advocacia. Então, em relação às agendas que nós apresentamos aí, há muitas diferenças, mas também há semelhanças, né? Essas semelhanças dão a possibilidade de vincular as agendas e pôr nossos pontos na agenda, porque às vezes quando coincide a agenda política com a nossa agenda, às vezes há mais facilidade de se influenciar. É evidente que em Angola existem cada vez mais condições para fazer lobby e advocacia, e além disso muitas organizações já têm experiência com lobby e advocacia. O que carecem é uma abordagem mais estratégica, né? E cooperação também entre as organizações. Ok? Bom, então, na verdade é tudo que eu tinha para partilhar. Foi feito assim também muito rapidamente, porque eu estava para apresentar o mês a seguir, tive que cobrir o colega. E é uma boa oportunidade, eu acho, porque temos que apresentar a organização, todas as organizações ficaram com a tarefa de depois apresentar um draft da sua estratégia. Então, trazer isso aqui vai ser bom para também ouvir mais ideias, para depois poder me ajudar também, como pessoa da DW que está em frente do processo, para montar alguma coisa para apresentar. Obrigado. Obrigado, João Domingos, para organizar a apresentação e abrir o espaço para assistir até o espaço de debate. Atende uma questão ou uma contribuição, então tenta fazer o nosso debate. Deixa eu ver. Eu só quero oferecer os parabéns por uma apresentação brilhante e muito boa. Uns comentários. Uma reflexão realmente sobre a experiência de DW. Eu acho que o poder de pesquisa e evidência que nós podemos mostrar a partir do nosso próprio trabalho e projetos pilotos é uma maneira muito efetiva para fazer lobbies. Eu acho que é um pouquinho mais a experiência do DW ao longo do ano. Por exemplo, para influenciar a política de água, levou 15 anos, hein, das provas e pilotos e logo propostas para o governo e as parcerias. E, leva tempo, mas foi um sucesso. Eu acho que será útil, hein, de fazer uma tipo de mapeamento dos sucessos, hein, nos lobbies ou advocacia ao longo dos anos. Porque, voltando para 10 anos atrás, o processo de paz teve uma grande influência da sociedade civil, a maneira que a paz foi consolidada. Logo, a lei de terra, as políticas à volta da descentralização, parece que com certeza não são concluídas, hein? Mas no sector de água tivemos realmente uma influência. Eu acho que está útil para analisar os sucessos e ver o que foi feito e o que pode fazer até mais rápido, porque 15 anos para influenciar uma política e não tantas organizações têm este tempo e uma paciência. Mas este quadro dos passos é muito útil. Uma coisa que eu acho que para as ONGs e os actores da sociedade civil é importante e parece que pode ser inserido naquela lista é a articulação clara do do ponto de vista ou como se diz, ou palavra de ordem, ou a missão ou objetivo do próprio lobby. Porque em termos do de descentralização, ou terras, ou água, eu acho que uma articulação simples do objetivo que tem a concordância dos diferentes atores, ou pelo menos dos funcionários de uma organização, ou membros de uma ONG, onde todo mundo está a falar ou cantar do mesmo do mesmo ficha, hein? Porque eu acho que mesmo para os que tomaram decisões, quando receberam tantas diferentes ideias, não é mau, mas eu acho que há mais hipótese de ser recebido e transformado numa política se os pontos do advocacia podem ser muito bem articulados e não numa página dos palavras, mas em 10, 20, 15 palavras, uma maneira de articular exatamente a base do que estamos a tentar defender. Eu acho que isto é uma recomendação. O outro é, eu acho que não vi realmente o papel do mídia, do imprensa. O João Domingos colocou a comunicação social ou qualquer coisa ali, mas o próprio mídia, a própria imprensa tem opiniões e são muito importantes, hein? São ouvidos, articulados todos os dias, cada semana nos revistas, hein? É uma para convencer a jornalista é uma grande passo, hein, neste processo, não só de ter acesso à comunicação social para a sua voz de ser ouvida, mas quando os jornalistas começaram a transmitir as ideias, eu acho que um passo de atingir o grupo-alvo, o público geral. Eu acho que também nos quando olhamos para quem estamos a tentar influenciar, o público alagado é uma dos atores muito importante, porque e claro a mídia, os jornalistas também, mas eu acho que não é só os ministérios e os funcionários dos ministérios, mas quando há um sentido na sociedade à volta do abuso, por exemplo, do zungueiros na estrada, todo mundo está não está satisfeito com a maneira que os fiscais trataram os zungueiros. Isto é uma opinião pública. Eu acho que não é uma opinião de um ONG ou e deu resultados, hein? O Estado mudou um pouquinho a sua estratégia em termos do mercado informal por causa de uma opinião generalizada, hein, pública. E, muitas vezes refletido pela a imprensa. Os os que fazem cartoons, hein, no, em França, são pessoas com muito poder, hein, muita influência. Neste mapa, eu acho que esquecemos um ator muito importante. E, de facto, os ministérios não estão a determinar os políticos. Hein? É o papel dela, eu acho que é direito dela, mas hoje em dia, em Angola, os ministérios têm pouca influência sobre os políticos. Hein? O famoso executivo, gabinete do presidente, aquele nível do elite, da governação, é onde a maior parte das decisões são tomadas. E eu acho que tem de ser mapeado. Né? Porque nós queremos ter um ministro no nosso lado, hein? E a política não muda. So, são os comentários. Ok? Depois de mais contribuição adicionada. Eu não sei se o João Domingos tem. Sim, eu tenho alguns pequenos comentários. E a última questão que a senhora colocou, basicamente de quem queremos influenciar, que não é somente a nossa ação de influência, não é somente para os ministérios ou coisa parecida. Eu acho que não concordo na totalidade com a posição do senhor Alan, porque se de facto queremos que quem toma a decisão mude ou adote uma determinada decisão, temos que ir àqueles que têm poder. Agora, se queremos também que se mude determinadas práticas na sociedade, para que essas práticas influenciem quem tem poder, também podemos dirigir a nossa ação ao grupo geral. Por exemplo, eu posso querer como organização, se a minha... Por isso é que é importante ter os objetivos bem claros da sua ação de advocacia. E eu concordo aqui com o senhor Alan nesse sentido, que é preciso definir bem, de forma clara e simples, o que é que nós queremos como objetivo da nossa ação de lobby ou de advocacia. Se eu quero dirigir a minha ação de lobby e advocacia para mudar uma prática, por exemplo, de fiscais, que é o exemplo que o senhor Alan deu, eu posso criar uma ação de influência com o grupo da sociedade no geral, para que se chame a atenção de uma forma pressionada, para quem tem poder tome uma decisão contrária àquela prática. Aí também é possível, funciona. Ou também, e muitas vezes tem acontecido, fizemos a pressão para quem tem o poder de decidir, mas como a sociedade não está mobilizada para também fazer pressão, às vezes não funciona. Não funciona porque a sua organização não está a trazer aquilo que, eu falei na apresentação, o grupo grande que ele vai dar suporte para aquilo que você está a tentar influenciar ou mudar. Então, essa é um pouco a posição, mas concordo com o senhor Alan em relação à questão dos meios de comunicação. É algo que é chave, porque ter os meios de comunicação social conosco, não somente no sentido de divulgar informação, mas no sentido de eles compreenderem a mensagem que nós queremos passar e usem isso na sua comunicação, é muito importante. Só que um problema que temos aqui, e discutimos um bocado isso também no encontro, é que muitos de nós fizemos lobby e advocacia, mas não definimos os objetivos. Essa parte do objetivo é que deu muito problema. Há muitas organizações que estão a tentar influenciar o processo de descentralização, a questão das autarquias locais, mas não têm definido claramente nos seus objetivos da sua estratégia o que é que querem. E o que é que está a trazer como mais-valia para esse processo? Portanto, eu, por exemplo, como DW, durante o tempo que estou a trabalhar, compreendo que a nossa organização está a dar um contributo nesse processo da descentralização e até mesmo na autarquia, especificamente. Por exemplo, nós, o nosso setor de governação urbana, promovemos espaços de engajamento entre as autoridades locais e as comunidades durante muito tempo. Esse é um espaço que, com a implementação das autarquias locais, vai ser isso que vai funcionar. Então, nós podemos apresentar propostas de como já começamos a criar uma base, né, de negociação, de diálogo entre a comunidade e as autoridades. E o que, que a DW pode trazer de mais-valia para esse processo? Porque tem que preparar as comunidades agora. Não vamos esperar que as autarquias sejam implementadas para as comunidades saberem e aprenderem a negociar os seus interesses. Portanto, isso também nós podemos definir claramente num objetivo da nossa estratégia e ficar claro que temos que passar mensagens. Por exemplo, uma mensagem que eu gosto muito, uma mensagem que está num dos panfletos do LUP, que diz que dialogar com o cidadão é fundamental para a boa governação. Isso é uma mensagem. Portanto, a organização tem que ter essas mensagens para ir passando. Temos que construir mensagens, mensagens positivas que atraiam e que fiquem conosco também como uma canção, onde nós estamos e a nossa marca. Nós passamos essa comunicação que a DW defende, o diálogo entre cidadão e governante. Isso é fundamental para criar uma boa governação. Então, basicamente nesse sentido. Tenho uma questão a fazer em relação ao modo de atuação de muitas organizações. Portanto, eu queria entender, até agora, será que já conseguimos alterar ou provocar mudança em algumas políticas públicas ou documentos lançados pelo governo? Quando só mais tarde é que nós intervimos? Por exemplo, vimos agora uma discussão quase absurda, entre aspas, da nova pauta aduaneira. Então, depois disso aí é que houve uma grande discussão sobre o assunto. E até hoje eu tenho verificado que ainda nada atingiram em termos de mudança. Se calhar na consciência das pessoas começaram a se aperceber de algumas desvantagens possíveis, como negociantes ou como consumidores também. Então, queria ouvir a tua percepção sobre isso. Quer dizer, já provou-se que isso não é o melhor modelo. Deveria ser antes, e na afirmação que fez, disse que é que existem pouco espaço. Quais são as outras razões para que promovam essa ineficiência da atuação das organizações com base nas políticas públicas? Também queria perceber a outra questão, é por que há poucos apoios financeiros em relação às ações de advocacia na sociedade civil? Não propriamente ainda logo. Acho que é isso mesmo. Colegas, não sei, no princípio, quando comecei a falar, eu coloquei o seguinte ponto. A nossa ação de advocacia pode ser dirigida para influenciar várias coisas. Pode ser para ajudar o grupo sem poder, pode ser para influenciar uma política que já foi feita. Nem sempre nós vamos fazer a nossa ação de advocacia para criar uma política pública. Pode ser que nós queremos que uma política pública que não é executada, se execute, na prática funcione. Então vamos funcionar, mas ela já existe. Só que não funciona. Não é? Então nem sempre nós vamos participar do processo. Às vezes nós vamos influenciar para que o processo que foi construído funcione na prática. É por isso que disse que às vezes não há uma política pública, então podemos influenciar para que haja política. Às vezes há, mas a execução é débil. Às vezes as políticas públicas não beneficiam o grupo-alvo que nós defendemos. Então queremos que essa política seja mais abrangente possível e que beneficie a maior parte dos grupos. No trabalho que nós fazemos, por exemplo, com as organizações comunitárias, nós estamos a dizer que o governo tem um programa de combate à pobreza. E dentro desse programa tem vários projetos de apoio e incentivo ao microcrédito, à criação de pequenas empresas. Como é que essa política pública está a beneficiar grupos que nós estamos a advogar por ela, a defender por ela? Será que está a criar benefícios ou não? Mas é algo que já existe. Nós não participamos da concepção e da construção dessa política pública, mas podemos influenciar para ajudar a redirecionar uma determinada política pública que já existe em concreto. Mas deixe-me dizer, colega, que talvez haja alguma dificuldade entre os atores da sociedade civil ou mesmo também da parte do governo em assumir determinadas mudanças que foram fruto da ação de advocacia das organizações, mas durante vários anos as organizações da sociedade civil têm desempenhado um papel fundamental, até mesmo para o processo de consolidação da paz, da própria democracia. Muitas organizações participaram desse processo ativamente, organizações nacionais como internacionais, e podemos nos gabar mesmo disso, mas só que às vezes queremos esperar que o governo diga que não, a sociedade civil participou, não estamos num contexto desse tipo. Mas nós que estamos na sociedade civil sabemos quando é que essa mudança foi resultado da nossa intervenção. E você pode ver até mesmo nos discursos políticos a tendência de mudança de discurso. Um discurso até que parece ser mais tendente para... Exatamente. Você dá conta que, não, esses agora estão a adotar uma abordagem diferente. Anteriormente, hoje, por exemplo, o nosso parceiro que nós financiamos durante muito tempo nos fez uma apresentação sobre os fundos que nós damos a ele, que mudanças é que estão a acontecer na comunidade. Eles realizaram um fórum no município e pela primeira vez a administradora e a sua equipa ficaram no fórum de manhã até que o fórum acabou. Isso é uma coisa que não acontece todos os dias. Então, é uma prática que está a mudar. Okay? Nós não estamos a dizer também que nós só queremos mudar política pública. Por exemplo, há práticas que são tomadas pelos decisores públicos que podem ser mudadas. Por exemplo, um administrador que nunca quer reunir com a comunidade. Nós podemos mudar essa prática através desses nossos encontros e fazer com que ela aprenda agora a ter essa forma de gestão e de governação, que seja mais participativa, que fica mais com a comunidade. Também estamos a mudar uma prática. Né? Então, não sei se... O último bom exemplo disso foi aquela brochura distribuída no Jornal de Angola, segunda-feira. Exatamente. Do Ministério do Finanças, hein? Sobre o orçamento do Estado. A primeira coisa que distribuíram um panfleto público para explicar o processo do orçamento do Estado. Mas uma das palavras, numa das páginas, foi planeamento participativo. Onde chegou isso? Participativo. Isto é uma influência grande da sociedade civil. E o facto que distribuíram um análise do orçamento passado e a futura e os mecanismos, eu acho que isto é o resultado de uma grande advocacia ao longo dos anos. Exatamente. E colega, o processo de lobby e advocacia às vezes é muito mais demorado do que nós pensamos. Há coisas que depois até de passar dois, três governantes é somente que nós vamos ir vendo. E isso até pode fugir o alcance às vezes da própria organização. São outros que vão ver essas mudanças, já nem somos nós, mas então é possível ver isso. Agora, a questão do financiamento. Deixa só colocar mais alguma coisa aí que me escapou. Em termos de respostas que nós temos que dar para as comunidades, para as pessoas que estão na iminência de que os seus problemas têm que ser resolvidos. Eu falo de experiência, e vou falar uma que é mais vivenciada. É quando nós fazemos pesquisa nas comunidades, é aquela questão da coincidência. Há espaços que já investigamos com o tema água e hoje se calhar estamos a investigar desdolarização. Então, em termos de resposta, que as pessoas, às vezes falar para essas pessoas não é fácil, porque elas tendem sempre a influenciar essas respostas. Que atores bem informados é que percebem essa leitura da mutação da consciência dos decisores públicos no que tange o processo, sobretudo participativo, ou a adotação de práticas já da sociedade civil. Deveria ser de toda a sociedade. Então é nesse sentido. Ah, ok. Eu estou a perceber a questão do colega. A questão do colega é que como é que as comunidades, está a falar aqui dos cidadãos, a nível de uma determinada localidade, vão poder visualizar que as práticas ou uma determinada política pública mudou fruto da... não é, da intervenção e do seu engajamento. Isso é possível, sim senhor, se nós envolvermos os grupos-alvos que nós queremos defender com a nossa advocacia durante o processo, e depois você tem que dar retorno. Por exemplo, você vai fazer uma audiência com o administrador em nome da comunidade. Você depois tem que voltar e dar o feedback, quais são os resultados ou não que houve dessa ação. E eles vão acompanhar o processo. Se alguma coisa mudar, cada um dos membros na comunidade vai ser capaz de dizer que não, nós fizemos um trabalho, nós reunimos com... O nosso representante foi lá, reuniu, aquilo foi graças à nossa... É possível isto aqui, mas se você envolve a comunidade no processo. E é isso que ficou como recomendação também, porque apercebeu-se que muitos grupos da sociedade civil fazem advocacia para determinadas comunidades, mas as comunidades não são envolvidas nesse processo. E isso às vezes desestimula as comunidades a participarem, porque pensam que eles depois não vêm nos dizer o que, que aconteceu e tudo mais, então é um pouco por causa disso. Agora, os financiamentos diminuíram de facto e vão diminuir, mas é possível nós atrairmos vontade de pessoas que querem apoiar essas iniciativas, mas temos que estruturar também bem a coisa. E em nenhum momento também eu vou, por exemplo, vou fazer um projeto para fazer lobby e advocacia. Ela não pode ficar assim de uma forma aberta, mas de qualquer forma nós vamos continuar a fazer isso, mas temos que montar uma estratégia de como é que nós queremos influenciar determinados processos. Mas é possível continuar a ter financiamento, e concordo com o senhor que os financiamentos diminuíram, porque muitos, alguns doadores não querem esse tipo de abordagem, fica como que uma abordagem confrontativa, e preferem não apoiar. São opções, não é? São opções. Há organizações internacionais que continuam a apoiar, porque têm essas abordagens, os seus países, os seus estados também defendem esse tipo de abordagem, e que não é uma coisa de segredo, porque o próprio país, conforme eu disse, o país ratifica determinados acordos internacionais e assume determinados compromissos e abre para os seus cidadãos essa possibilidade de fazer isso. Então, se vir uma organização apoiar uma iniciativa dessa natureza, não está cometendo nenhum crime, nem está fazendo nenhum mal. Mas se calhar em relação às propostas, ainda temos muito aquela consciência de que o segredo é a arma do negócio. Então, de certa forma, os objetivos dessas organizações muitas vezes não estão lá bem claros, propositadamente, para que depois não haja uma sambarcação das suas ideias, embora que o cunho pessoal das pessoas acaba por ser o diferencial do negócio ou da ação que se pretende. Mas nota-se aqui essa falta de comunicação transparente. Se calhar é porque por falta de registro desses projetos. Se calhar existe qualquer coisa como isso, registrar esses projetos, para depois sentir que há uma legitimidade. Eu falo em função daquilo que nós já planejamos e está aqui estatuído e temos essa aprovação. Onde é que vamos buscar essa aprovação de que esse projeto é mesmo meu, embora ainda nas fases inicial? Portanto, nota-se essa certa letargia, esse recuar das organizações em colocarem um projeto como devia ser aí. E se calhar isso poderia influenciar melhor a visibilidade ou a credibilidade do projeto enquanto projeto, tendo em consideração que tem que ver aqueles espaços toda a clareza dos objetivos. Não, cada um, fechamos-nos em função... Não, cada um e cada organização pode ter o seu projeto, não é problema. E nós, as ações de advocacia às vezes até têm mais impacto quando nós consertamos como organizações ou rei. Você quer influenciar uma política pública sozinho, é? Não, é muito mais difícil do que se você juntar 5, 6 organizações que têm essa abordagem e tentar influenciar do que você sozinho. E nenhuma das organizações vai deixar de fazer o que faz como organização para influenciar. Cada um vai fazer, tem um potencial diferente e trabalha com uma abordagem diferente. O que vão fazer apenas é juntar-se para ganharem maior força para influenciar o processo. Há muitos indivíduos estranhos envolvidos nesse processo, que até identificam, são pessoas atentas à agenda pública, sabem o que é que está batendo. Portanto, hoje o tema é o quê? Como é que é? Transgressões nas vias públicas em relação, ou melhor, qualquer coisa sobre o rodoviário, acidentes das vias públicas. Então vou desenvolver um grupo que pode influenciar nesse sentido, porque eu acho que agora há financiamentos nessa linha. Alguns indivíduos são aproveitadores e não, acabam por ter um projeto que não tem impacto para aquele grupo dirigido. Ok. Eu não vou comentar. Sim, eu gostei muito, embora que eu também participei dessa formação que o Daniel participou. Mas eu queria também aqui reforçar sobre a sugestão do seu Alan, que talvez eu estou a entender que há vários níveis, o nível alto também é muito importante, porque pela experiência nossa, pelo menos no Kazenga, há uns anos atrás, ou 2 anos ou 3, nós fizemos um foro que consertamos com todas as... O foro foi municipal, mas envolvemos todos a nível dos de quarteirões, comunas. E esse foro teve maior sucesso mesmo, porque as mídias tiveram um papel muito importante e também foi oportuno. Foi embaixo de uma árvore, foi mesmo comunitário. E inclusive as próprias autoridades, pelo menos o principal, o administrador não veio, mas vieram as autoridades, por exemplo, da polícia e os outros. Então, mas a advocacia que se fez, como o próprio povo já estava aí para evidenciar o caso, o tema foi o registro de criança, estavam mesmo ali as pessoas que eram vítimas, no caso de que estavam a ser difícil registrar as próprias crianças. E uma mãe, ela própria dizer que foi no sítio próprio, foi pedido dinheiro, coisas assim evidenciadas. Nós só arquitetamos, não aparecemos como organização, mas conseguimos influenciar. Dias depois, como estava sempre a passar na rádio Kazenga, o senhor Butan, quando foi ao ministério, foi dizer, vocês nos queixaram e tomaram logo medidas. Então, o papel da mídia foi o que, pelo menos, solucionou o caso. Outro caso também, Clamba Quiache. É, uma das coisas, quando estava a se fazer a aprovação da nova Constituição, nós fazíamos grandes encontros, envolvemos todos os atores. Mas estávamos a ver que a parte mais difícil, para todo mundo entender que era bom que se fosse envolvido, era a Comissão de Moradores. Então, um dos foros, depois de aprovarem a nova Constituição, eu convidei uma pessoa amiga, que é do Conselho de Ministros. Quando ele começa a explicar, inclusive, as próprias comissões de moradores ficaram a reconhecer que, afinal, nós somos da sociedade civil, porque eram as pessoas que estavam a complicar mais o processo. Então, nós somos da sociedade civil, que sim, senhora. Então, só o fato daquele o senhor que eu convidei ser do Conselho de Ministros, e as pessoas estavam aí, a maior parte eram da Comissão de Moradores e outras organizações. Então, aquilo criou um grande impacto em termos de aceitação de todos os processos que a organização lá estava fazendo. O tempo foi o Lupe. Então, eu facilitei aquele processo, mas aquele fórum foi um sucesso, porque sempre, agora eles podem convidar, olha, convida mais aquele homem aí. Ele nos fez abrir aqui, afinal estávamos a ser, talvez, enganados, ou quê. Então, isso cria maior impacto também quando convidamos as pessoas do topo para ir na base. Eles também querem dar o show, mas que as pessoas não politizem. Vejam isso como um bem público. Nossa. Então, isso, a Comissão de Moradores, desde aquela data, pelo menos teve uma outra forma melhorada de trabalhar com as organizações da sociedade civil, porque eles estavam a pensar antes que era tipo uma oposição. Mas depois de serem bem explicados que eles também eram considerados como sociedade civil, eles reconheceram, então, nós somos da sociedade civil. Inclusive, uns senhores também, uns deles, que já não estão, ficaram muito amigos do processo do fórum a partir daquela data. Então, acho que nesse caso, convidar a nível do topo é muito importante, as mídias é importante, porque fazer tudo assim em conjunto e no momento oportuno, porque foi na altura que aprovaram a Constituição. Se passasse mais tempo, talvez não teria o impacto que teve. Okay. Obrigado pela contribuição. Eu tinha uma sugestão e uma pergunta. Tem como sugestão que é focalizar naquilo que o João Domingos dizia, o que é que cai bem para a DW entre advocacia e lobby. Para mim, eu acho que isso depende muito do clima em que tivemos a viver enquanto estivemos lá no campo para fazer a lobby ou a advocacia. Acho que não cai bem decidirmos de imediato, não, queremos isso, então vamos trabalhar só com lobby. Queremos a advocacia, então vamos trabalhar só com a advocacia. Acho que podemos levar as duas coisas enquanto nós estamos lá, o que vai nos beneficiar e que vamos usar. A questão seria, quando falava sobre agenda de decisões políticas, acho que não coordena bem com a agenda da sociedade civil, tendo em conta o tempo que tem a agenda das tomadas de decisões. O que é que acontece? Sobre as autarquias, dizem, não, vamos realizar em 2015. Não, e a agenda não é faseada, dizer, não, de x a x, vamos fazer aqui, de x a x, vamos fazer aqui. Uma vez não fazendo isso, a agenda da sociedade civil não consegue acompanhar com a agenda da tomada de decisão. Não sei se consegui perceber bem isso. É, isso é que me deu a entender, não sei se o João Domingos tem alguma coisa a comentar sobre essa disparidade quanto às agendas. Bom, as agendas não vão ser necessariamente iguais e não precisam também, dificilmente o são. Sempre, às vezes, a agenda dos políticos é muito diferente, às vezes, da nossa agenda, mas o que é preciso, quando há coincidência, é mostrar que estamos todos preocupados com o assunto, afinal, e que podemos fazer alguma coisa. Nesse caso concreto das autarquias locais, é algo que está na agenda política, só que a execução não vai funcionar tão facilmente assim, porque nessa altura, na minha opinião, a discussão das autarquias é mais uma discussão ainda política do que exatamente uma discussão da sociedade, para ouvir opiniões, para saber se as pessoas sabem sobre o assunto, qual é a sua opinião. É uma discussão mais política e acadêmica ainda. O próprio cidadão ainda não é muito envolvido nisso. Mas nós podemos colocar isto na agenda política para que o cidadão tenha uma maior participação também nesse processo, porque daqui a pouco vamos assustar. Estamos no ano das eleições e já há autarquias. E foi implementado do jeito como os políticos queriam e como os acadêmicos queriam. E a comunidade não deu opinião nenhuma e só vai ter que se submeter àquilo que eles pensam. Então, portanto, acho que é possível influenciar essa agenda política, levando uma agenda da sociedade civil que tenta influenciar a sua agenda. Elas não podem não caminhar no mesmo passo, né? É difícil, mas é possível que nós influenciemos essa agenda para funcionar, ainda que seja a longo prazo, que a coisa não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Então, esse é o meu comentário. A influência seria melhor no momento em que os tomadores das decisões estiverem a falar aquilo, porque se não falar, não adianta ter tendência de influenciar. Acho que eles deviam ser mais estabelecer frios, né? Daqui vamos discutir, pelo menos a sociedade civil fica mais atenta, não. Daí onde o governo diz que vai fazer aquilo, então nós vamos tentar influenciar. Isso, essa questão surge naquilo quando dizia o momento de fazer a advocacia, o momento de fazer o lobby, para não ser fora do tempo. Yeah, mas não esqueça de uma coisa, o passo de quem está nas decisões públicas não é o mesmo, às vezes, que o passo de quem está na sociedade civil. Nos nossos passos, nós quase sempre, nos nossos projetos, você tem um timing, tem um objetivo para cumprir e outras coisas, tem resultado por apresentar e às vezes ele vai demorar um mês ou dois para dar uma decisão. Então, os passos não vão ser os mesmos e nem sempre nós vamos conseguir influenciar na altura. Eu mostrei aquele gráfico que nós nem sempre vamos conseguir influenciar na altura. Às vezes vamos chegar num momento que já está-se a analisar ou já está-se a decidir ou já está-se a implementar. Então, mas o que é preciso é estarmos, como disse aí, bem informados, sempre a acompanhar as mudanças que estão a ser provocadas e também para não cair na surpresa, ter uma, digamos, uma estratégia bem desenhada e bem definida, com timing também, com estratégia, com objetivo de como você vai fazer a coisa, porque senão vai ser surpreendido. E mais, você até pode ter um objetivo tudo bem definido, mas isso é flexível também. E é flexível porque as decisões podem mudar. Pode ser que aconteça alguma coisa no contexto, de repente. E não esqueça que eu coloquei a questão de analisar o contexto regularmente, que vai lhe fazer mudar a sua estratégia. Então tem que estar atento também às mudanças que o contexto lhe apresenta. E o nosso contexto político é muito maleável e também às vezes escorregadio. Há muita coisa que de repente já acontece e você tem que adaptar a sua estratégia. Acho que não temos mais outras questões. Vamos pôr um ponto de vírgula, se calhar discutirmos o tema. Eu vou enviar somente aquela parte dos passos para tentarmos entre nós, a nível interno da organização, partilharmos mais ideias, porque precisamos de ter algum draft, porque a próxima semana eu tenho... Mas os comentários dessa reunião podem ser aproveitados. Eu já tenho esses comentários e vamos ir acrescentando. E está gravado. Para depois produzirmos alguma coisa e termos algo mais generalizado com outras opiniões. E depois podemos voltar num outro momento para partilharmos. Eu vou estar responsabilizado em desenhar a coisa e depois podemos partilhar num outro momento. Obrigado.